Portal do Arrocha. Eita, que essa é pra virar o copo, menino. Isso é Prisioneiro da Rocha. Bonito, né? Mas que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Você me prometeu o céu e agora me tirou o chão. Não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Que decepção, 1-0 pra minha intuição. Não sei se dou na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer. E pra ajudar, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui.